pessoas circulam diariamente pelas ruas marcadas por injustiça. O rap traça a visibilidade interna como se rastreasse o calor humano. Invade mentes corrompidas que pareciam já não ter mais conserto. E o resultado é mais ou menos assim. Propagadores da morte, Satanás seu mascote, Judas Iscariote, contamina o gueto, Glocks, rádios, ok-toks, visualizando a viatura, traz sepultura, calibre a mira nos coletes, bate até que fura. Mas quem é certo e quem é errado em plena guerra fria? PM pondo traficante, são pais de família. Dinheiro sujo cai no beco, bem-vindo à guerrilha. Um reality com chumbaço, mais fácil elimina, triste vida. Não pega nada, riquezas dadas, de mãos beijadas, juventude dilacerada, descarrilhada, estilo expresso, sentido Ipiranga, com adolescente que desanda. E toda guerra é santa, o crime é corda bamba. Talvez faltar de janta, na terra em que corrupção acaba em samba. Ou talvez ampliado sobre a voz do microfone. O manifesto tem seu nome, rap, hip hop. O espelho para quem não tem reflexo. Letras de sexo, faz a mensagem à toa num beat sem nexo, embaçado. Tá tudo errado, o mundo frustrado. Calibres visam sonhos maquiados. Na cor escura trava a luta, um ideal na curva. Reduz velocidade quando o objetivo é fuga. Vejo a madruga no e crua, cachorros que latem, encobertando na fissura, falsa sabotagem. A viatura acerto busca, já não é miragem. O louco truta, o muro pula, pobre em desvantagem. Para desvirtuar o seu sentido imunológico, rimar na rua é varredura, traz o diagnóstico. Snare kicks, melodia, produções fantásticas, infelizmente relatando a realidade drástica. Enquanto gente rica torra grana, faz a plástica. Garoto desce inconformado, sobe a força tática. Ha! Desgraça, quem é que paga? Droga que mata, quem abastece todo estado tem casa na praia. O ser humano não é perfeito, a nossa gente é falha. Infelizmente um erro brusco põe final na saga. Grande ganância, muita grana, rápido se estraga. Gente bacana quando inflama também preço paga. Tem mano que se corta e sangra por essas navalhas. Perigo se aproxima e mini saia. Bem-vindo ao gueto, quadrilhas vadias, enterro mesmo no berço, crianças já crescem com medo. No desapego falta respeito, sobra desprezo. Um poço sem medicação, menino enfermo. Um universo frio e paralelo, relembra inferno. Demônios vestem interno, a paz eu quero. Para Deus peço, meu dialeto transmito com simplicidade, mas garanto cruzos de hemisfério. Garota curte funk, barriguda traz um feto. Um caso sério, a paternidade é um mistério. Tô pouco me fudendo pra limusine alugada. Sou mais minha mensagem conectada com a rapa. Felicidade não é cristal, só que faço a quebrada. No Santa Lídia sobra terra, porta reganhada. Vejo no bote, tiozinho porre. Família sofre, nem sempre nos conforme. Saliva escorre, a cada gota desejada de velho barreiro. Cigarro esbagaçado, na madruga falta isqueiro. A paz está presente, mas nem sempre tem acesso rumo ao sucesso. Prefiro viajar nas asas desse verso, na simples folha amarelada, abençoada. Cronologia, história da quebrada. É meu diagnóstico, um raio-x de cada quebra. O fogo da quimera é similar às armas e suas mazelas. Dinheiro sujo traz sequela no ventre dessa mãe chamada rua que deita por terra. Diagnóstico, um raio-x de cada quebra. O fogo da quimera é similar às armas e suas mazelas. Dinheiro sujo traz sequela no ventre dessa mãe chamada rua que deita por terra. Que deita por terra dessa mãe chamada rua. Ah, delinquente, devasto, arquitetos terroristas. Estúdio Casa Mata. Ou eles não sabem, ou não mostram, ou não ligam pro que está acontecendo na vizinhança.